saudade. Amor é, amor é. Se você voltar, eu saio do pé. Amor é, amor é. Eu tô no maremoto. A onda raiz sofrer. Com DJ Marcos Paulo. Pra mim, porque eu vou lutar por você até hoje.